Delta 3601, ponto 010, pronto. Então, 3601, bom dia, estou autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento no meio 0 grau, 07 noite. A linha de decolada 10, o TAN 3601. Tomador Gol 1161, espera da 1 até. 1161, estou autorizada a linha manter cabeceira no 0. Linha manter cabeceira no 0, Gol 1161. Tan 3601, decolado 40, time controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador 3601, cruzando 1000 pés. 301 no contato radar, sério da EL. Autorizado direto Leda, subindo para o 360. Direita Leda para o 360, Tan 3601. 1161, livre decolagem, bicho, no 0, vento no 50 graus, 06, nós. 1161, livre decolagem, bicho, no 0. O 1161, na decolada 44, tinha um controle, 1208. 208, vou 1161. Controle Salvador, vou 1161, na Dael. Vou 1161, contato radar na decolagem, saída Dael. Autorizado direita, Leda, subindo para 360. Direita Leda 360, gol 961. 3601, chama Centro Recife, 1251, alterna 13395. 251-3395-3601, bom dia. Sou 1161, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. 1251, 13395, gol 1161, bom dia. Sim. Papa 083, coloque a agência na Eclipse Centro 4000 feet, altímetro 71018, Bonfi Arrival. Centro 4000 feet, 1018, Bonfi Arrival, Europa 08. Papa 083, descend to 2,000 feet. And we need to intercept the final approach at runway 10. Down to 2,000, clear ILS approach, runway 10, Europa 083. Can we have the latest weather, please? 18 is not, we are not receiving the 18. Stand by. Europa 83, visual conditions, temperature 24, altimeter set 1019, wind 160 degrees 7 knots. Confirm that unit is 1018 for work for 1019. 1019. 1019. Geral 9970, identifique e desça para o nível de voo 050 via mare. Obrigado, vou entrar. Salvador, muito bom dia, o Schneider 62, 1, 255, com eco, autorização Guarulhos, 23.60. Chinela 6251, aguarda um instante, cópia, prepara da El Leda Motiva, Guarulhos. Da El Leda Motiva, não se escuta, 6251. We are establishing the localizer, Europa 083. Europa 083, complete final approach, contact tower, frequency 118, decimal 95. 118, 95, muito obrigado, bom dia, Europa 083. Yeah. Europa 083, bon dia, full established runway 10, we are 6 miles out. Europa 083, clear to land runway 10, wind 150 degrees with 7 knots. Clear to land 10, Europa 083, can you confirm the QNH please? 1019, a copy, thank you. Vai cruzar 8.000 com referência. Será o 9970-2010, ajuste no 019. Piscina autorizada, final ILS da pista no 0. 2019, final ILS da pista 10. Position 3, grounded 17, vacate to the horizon, call ground 121, decimal 9. Meeting by the right, 121, decimal 9, Europa 083. Obrigado, bom dia. Bom dia. Teria autorização do 625, não? Rio 6251, Guarulhos autorizado, nível 360, decolando da ANE, com primeira curva direita na subida da El Leda Motiva, que intercepta pelo Luno 0 e prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5576, controle no 20.8. afirmativo, Channel 6251, autorizado Guarulhos 360, decola da 10, curva direita, da Ela e da Mótima, Upper Zulu 10, Taubaté, código 576, controle de Seida 1208. Correto, 251, chama pra Fusca. Mano. Não pode interceptar essa prova? Autorizado a interceptar, não. Do curso do localizador general. 9970, complete a aproximação final, chame Torre. 1-895. Ok, obrigado. Torre General 9970, bom dia, estabilizado. Geral 9970, muito bom dia, livre pouso pista no zero, vento no 60 graus com 8 nós, o ajuste no 0 no 9. Livre pouso. Lateral 9970, solo 25, direito 1209. 219. Solo general 9970, está livrando. Lateral 9970, Alfa Kilo Parte 3, assento avalizador. Alfa Kilo Parte 3. Meia 251, ponto 5, livre para o chama, tá? Salvador, bom dia, passageiro 2228, com a Eco. Bom dia, pronto, cópia? Cópia. Vitória da Conquista autorizada, nível 180. Vou falando da pista no zero com primeira curva direita na subida Árvore. Após voa Elefa, direto piloto, direto Vitória da Conquista. Aciona 5004 e o controle 120, decimal 8. Zero autorizado, Vitória da Conquista, declarando a zero. Com a primeira direita, perfil Árvore Elefa, após o Pló. 5004, nosso transponder, chama controle 1208. Passando 2228. Correto, 2228. Chama pronto para o estacionamento. Chama pronto, 2228. Bom dia, ação 3171 da frente da Eco, na posição 6 dúzia para a Copa São Paulo, Guarulhos. Guarulhos autorizado, nível 320, decolando da pista no zero, com a primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Motiva. Motiva intercepta, pêndulo no zero e sai conforme a rota do plano. Aciona 5005. Controle 1208. 3171, autoridade do São Paulo, Guarulhos 320. Pela Pesulu 10, saída da pista 10 da Eoleda Motiva. Esperança Poder 5005, controle 1208. Correto, pronto, estacionamento 3171, no gate meia dúzia. 3171. Ponto de espera pronto, ajuste no 019.